um prato também da empresa de louças e azulejos de Aveiro. De onde era a empresa? Era aqui? Mas... Era cá em Aveiro, sim, era. Sim, tranquilo, tranquilo. Ah, claro, a fogareira da Fonte Nova, com... logo ali na transição do século XIX para o século XX, com uma santola, e aqui remete muito para o universo bordaliano, não é? Que estava Bordal, claro, ao nível da cerâmica em Portugal, o Bordal Pinheiro é um excelente ceramista do movimento da Arte Nova, e é uma faceta muito original da Arte Nova portuguesa. É o trabalho do Bordal Pinheiro. É as fachadas de Aveiro, não é? E o núcleo de arquitetos desenhadores que aqui estava a desenvolver esta corrente, e o Bordal. E depois a nossa inúmera produção de azulejo ao gosto da Arte Nova, uhum. Não é? Porque já tínhamos o gosto por utilizar azulejo e, de facto, o gosto da Arte Nova aprende-se muito bem a depois adaptar-se aos azulejos, não é? Para decorar, não é? Ah, esta é uma paisagem maravilhosa também da fábrica da Fonte Nova, pintada em dois pequenos azulejos. É quase que um pequeno quadro, não é? Não era um conjunto, não se repetia, era só não, assim. Não, era só assim, assinado, era para as pessoas porem uma pequena, se calhar uma pequena moldura e terem na parede em casa. Sim, não era para revestir, é assim, um pequeno, claro, e a Vista Alegre que sempre teve, sim, de facto, no topo da modernidade, não é? E a trabalhar a porcelana, porque a Fonte Nova trabalhou faiança, não é? E trabalhou azulejo, os Santos Mártires também, mas de facto na porcelana e a Vista Alegre. A Fonte Nova não produziu, que eu tenha conhecimento, não produziu porcelana. E aqui? Fim, ah, aqui era para também a empresa de louças de Aveiro. Um jarrão? Também um jarrão, não é? Este pertence à Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, é um empréstimo, e tem estes motivos também muito originais. Com as caravelas. E aqui seria uma peça mais comemorativa, mas também uma peça mais de aparato para a decoração da casa, não é? Mais impressionante do que as outras mais pequeninas, sim, que tivemos a ver. Portanto, só para concluir, doutora, aqui neste pequeno espaço com estas peças são vários anos, vários, se calhar, sim, até vários séculos de história, séculos, de tendências e de um retrato de uma indústria que teve uma presença incrível, sim, não é? Sim, uma, sim, concentração muito forte, muito, sim, próxima, não é? Sim. Okay. E que esteve muito ligada também ao desenvolvimento da própria Arte Nova cá, não é? Porque a Arte Nova está intrinsecamente ligada à Revolução Industrial, à burguesia, às suas consequências na sociedade, e são de facto estas indústrias, a sua presença em Aveiro, que está a criar esta sociedade que adere a estes novos gostos e estas novas modas. Por isso, tanto é uma amostra do que elas estavam de facto a produzir, do que as pessoas na época tinham na sua casa, tanto como objeto decorativo, como objeto utilitário, mas também têm este, são participantes neste contexto da presença da Arte Nova em Aveiro. E reflete também a presença de um núcleo muito interessante de artistas, não é? Sim, Alguns estão assinados. Os trabalhos assinados, datados, o Licínio Pinto é bem conhecido, o Francisco Pereira também, e esses têm sempre normalmente as suas obras assinadas. E claro que deveria haver imensos desconhecidos que nós hoje já não identificamos, mas que são, também é muito interessante. E não se descobrem para já, não há grandes descobertas que vá ao vosso encontro. Penso que não assinaram, poderiam ser aprendizes e afins. E haverá por aí nessas casas de Aveiro ainda peças de interesse? Ah, tenho quase a certeza que sim, e seria muito interessante conhecê-las e descobri-las. Nem que seja para o menor ou no museu, é para sabermos que existem e onde é que elas estão, porque podem ser interessantes vir incorporá-las em exposições temporárias, por exemplo, não é? E pronto, estas aqui que aqui estão, tirando a peça da Misericórdia, são todas das coleções dos museus de Aveiro. Mas esta exposição tem potencial para se repetir com novas peças, não é? E se calhar até focando-nos não só no espectro da época, mas se calhar mais no espectro do próprio movimento Arte Nova. E seria muito interessante podermos recorrer também a exemplos que estão em particulares, não é?